1208 é o controle, 5511 no trânsito 4397. Portão 11, chame pronto. Tá, vai chamar. Autoriza prosseguir com o número 2 da visual no setor, pode encurtar, gente. 4070, autorizado, reassumir navegação na proa de Duna, informe estabilizado na final ILS, está autorizado o procedimento. Na proa, marcador externo, seguindo com o número 2, iniciou a redução, azul 4070. Passando externo, o externo trip 52, boa noite. 5218, livre pouso 9-0, vento 1-3-0 graus com 7-9, altímetro no 0-8. Ajustado no 0-8, livre pouso na pista 1-0, Salvador, trip 52, boa noite. Está livre, a velocidade 6-2-1-2. Obrigado. Sete milhas do marcador visual, seguindo o tráfego como número 2, o azul 4070. 7-4070, completa aproximação, chame a torre 1862, eu tenho meu posto. Completa IS-18, decimal 62 é grato, boa noite, até daqui a pouquinho. Azul 4070, está no momento a 4 milhas do marcador externo, vai interceptar o localizador. Reporte no externo 4070. Reportará no externo azul 4070. Solo 37, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, trip 5218. Ah, passou no marcador, baixou e travou, azul 4070. Frente à guarda de pista livre. Guardando. Solo é o trip 5218, livrando. Tripe, reporta antes da taxa Juliette, aguarda ingresso no pátio 1. Reporta antes da Juliette para ingresso pátio 1 no 5298. Uso pistão 0, azul 4070. 3603, tá no box 06. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, tá 3606. Prossiga, 3603. Ok, aguarde só mais um instante para iniciar. Vou ingressar o nome da trip, ok? Tá, então ok, estamos aguardando aqui alguém para puxar o fim. O trip ingressa, posição 13. 7, posição 13, o trip 5298. Só número menos 3, autorização para Brasília. Tanto 3197, coordena com a equipe de solo, vai com a TR da trip estacionar na posição remota, ok? Faço pushback com cautela. Só confirma, mantém a guarda trip ou pode iniciar com cautela? Ok, então coordena com a equipe de solo para iniciar após o trip. Afirmativo. Número 3, Brasília. Autorizado, 360. Ape Zulu 17. Decolagem da 10 com curva à direita. Saída Arbor Elefa. 120 decima 8 e aciona 5527. Autorizado Salvador 360, via Pesulu 17, decola 10 com curva à direita, perfil da Arbor Transfer Alerta. 208, controle 5527 transporte. Fala Salvador, boa noite, Azul 4070, Livrão na sua escuta. Azul, Alfa e Juliette, portão 01, tá autorizado. Alfa e Juliette, portão 01, Azul 4070. Número 3, chama pronto para a puxa sonora. Reportará. Está livre o push do 3603. 3603. 8612, até uma bolsa. 86, obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, Oxané 6212. Estabilizado. Boa noite, Oxané 6212, é parte externa. No pushback, eu tô 3097. Cliente, tá livre. É Arno, 6252, 6212. Cliente 6212, cheque o trem, livre pouso não no 0, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. Cliente 6212. Para o táxi do TAN 3603, Takuno 47, Alterna Galeão, 4 horas e meia de autonomia. Direita 1219, 6212. Gente autorizado via Índia, 186 Torre, o TAN 3603, tem um bom dia. Salvador, boa noite. Oceaner 6212, livro à direita, traço escuta. 6212, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 6212. Para o táxi, está 3197, está com 132-45 até na Guarulhos. Autorizado, pátio Índia, 186 Torre no ponto de espera. 1018 ajuste, TAN 3197. Pátio Índia, 186 no ponto de espera, TAN 3197. Boa noite, obrigado. Ponto TAN 3603. 603, a linha decola dono 0, vento no 20 graus, cono 0, nosso. A linha decola TAN 3603. Fala, Trip 5216. Trip 5216, Aracaju. Nível 190, via Golf 677. A decolagem é da 10 esquerda, pro Aracaju. 120, decimal 8. 5540. Conforme Salvador, Aracaju, nível 190, Golf 677, decola 10 esquerda. Tuca, Aracaju, 5540, 1288, trip 5216. Apenas o transponder, 120, decimal 80. Alfa antes da Juliette, 6212. 6212, aguarda passagem do tráfego da TAM. E após ingresso, portão 5. Após 5, 6212. Então confirmado, transponder 5540, 1208. É o controle, ok? Tá correto agora, chama pronto. Repaz o portão. Só poder confirmar para o 5296, pode voar Puca direto a Aracaju ou precisa passar sobre Jama? Colocado na controle. Ok, obrigado. TAN 3603, decolado 249, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigada. É mais ou menos no início da pista, tem alguma coisa no meio da pista. 28, este é o controle Salvador. Direto Duna 2000, ajuste 108 pro ILS. Duna 2000, 108 pro ILS, o 7728. Controle o TAN 3603, mano. 3603, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar, voe Leda, Leda Bridge. Leda Bridge, obrigado, boa noite. Boa noite, TAN 3258. Informação TAN 3858, este é o controle Salvador. desça para 2.000 pés, ajuste 108, direto Duna para o ILS. Está seguindo a aeronave da Webjet. 2.000 pés, agora direto Duna para o ILS, como número 2. Na 7, livre decolar da 1-0, vento no 3-0 graus com 9-9. Livre decolar, então 3-0-9-7. Boa noite, 1-8-8-4, controle Salvador, Rui Duna, desça para 2.000 com ajuste 1-0-1-8 para o ILS. Boa noite, Duna, descendo para 2.000, 1.018, bom, 1-8-8-4. Afirmo, número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da TAM, frente. Tá frente, bom, 1-8-8-4. Na 7, decolada 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom trabalho. Para 220, objeto da pista, inspeção sendo efetuada. 220, reduzindo, 6728. 3858, reduza para 220, objeto da pista, inspeção sendo efetuada. Reduzindo, 3858. 3197, ação 50, boa noite. 3197, controle, contato radar após 2.000, Leda, Leda Brito. Após 2.000, Leda. Cara, 6603, você reportou objeto na pista, em que posição? Estava bem no centro, mais ou menos 1000 metros da cabeceira. Um pouquinho menos. Quantos metros da cabeceira? Da cabeceira? 1 metro mais ou menos da cabeceira. Estava já bem enorme, mais ou menos. Eu não entendi, foi próximo da cabeceira mais ou menos a quantos metros? 1000 metros da cabeceira ou 90. Ah, ok. Era uma peça branca, bem no eixo. Ok, uma peça branca bem no eixo. Senhores aeronavegantes, eu não tenho ainda autorização para aproximar. O EB6728, o número 1, descendo para 2000, 3858. Vai parar a descida em 3000 e o 1884 vai parar a descida em 4000. Se necessário for, os senhores vão entrar em espera. Descendo para 4000, Pedro. Pedro, que é o que sai 2000. 3603, chame Recife, 1251, agradeço a informação. Boa. Salvador, boa noite, Azul 4071. Azul 4071 para Campinas, só um instante, corta. Presente, três saídas prevista. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, Azul 4071. Azul 4071, copo. Tanto para copo, Azul 4071. Azul 4071, Campinas 360, Bridge, a Pesulu no 6, BHZ, Trive, a decolagem é da 10, direita, Dael Luda Bridge, 120, decima 8, 5546, transponder. 360, Campinas, saída da Dael Luda Bridge. 1-0 da direita. Bridge, Apresulu 1-6, BHZ, Trive, Kubla, Kudik. 1-2-0, World Control, 5546, Transponder, Azul 4071. Correto. Câmara pronta, Azul 4071. O TAN 3858, reautorizado para 2000, livre LS, aguarde transferência. 2000 pés na Prodiduna, aguardando a transferência, livre LS, 3232. Gol 1884, reautorizado para 2000 pés. Descendo para 2000 pés, Gol 1884. Afirmativo, já tenho autorização da torre para aproximação dos traves. Pastor Nozelo, seu modo Charlie, não estou recebendo. Pastor no 7 informa que está com o modo Charlie intermitente por solicitação do 7 de unidade, Pastor. Ah, ok, muito bom. Dó 3197, chame Recife, frequência 1251. 251, boa noite, é Jorjão? Jorjão tá nas Bahamas. Ah, agora sim, né? O Web 728, localizador. Positivo, Web 728, 4 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1186. Tá travado, chama a torre, ô. 6728. Boa noite. Boa noite, Webjet 6728, reparte externo. Contaram no externo, 6728. Cinti 6728, check trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 99, altímetro no 08. Sai travado, autorizado o pouso 6728. Está autorizada a aproximação ILS. Livre ILS, boa noite, 84. Pastor 14, qual a altitude agora? Está cruzando 8.400 pés. Ok, você está voando sobre a água sem restrições até 2.000 pés. Informe atingindo. Ciente até 2.000 sem restrição, vai formar atingido, pastor. Rotan 3858, 4 milhas para a passagem sobre o marcador externo no curso do localizador. Reduza, cheque pré-pouso, chame torre, 1986, 3858. Em redução, vai chamar torre 286, muito obrigado, boa noite, 3858.